Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo e curtindo pela Rede USP de Rádio um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Ele reside na Supercap, a nossa querida Pauliceia desvairada. É ele o nosso gentil ouvinte, senhor Ademar João Felici. Ele está em nossa sintonia ouvindo a Rádio USP da Supercap e ele gostaria de ouvir nesta manhã de domingo, de acordo com a sua simpática cartinha a nós, endereçada estas músicas maravilhosas para o senhor Ademar João Felicetti. Ele que reside na rua José Mascarenhas, Vila Matilde, zona leste da cidade de São Paulo. Silvio Caldas, o titio, saudoso caboclinho querido em arranjo do Lírio Panicali, do poeta Vinícius de Moraes, canta Serenata do Adeus. Nelinho Paterno, talentosa, Nelinho Paterno, que vive em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. Nelinha Paterno, em nosso coreto, executa com o seu conjunto do R. Melo, Desde Larma. Que coisa maravilhosa! Ainda para ele, o senhor Ademar João Felicelli, da rua José Mascarenhas, Vila Matilde, zona leste da cidade de São Paulo, que nos envia uma amável cartinha. Saudoso intérprete Nelson Gonçalves, arranjo do Zacarias. Nelson Gonçalves defende do bom baiano Dorival Caymmi a composição que tem este título, Marina. Que no céu surgiu, não é a mesma que te vi nascer dos braços meus. Cai a noite sobre o nosso amor, e agora só restou do amor uma palavra. Adeus. Ai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora. Ai, que amar é se ir morrendo pela vida fora, é refletir na lágrima um momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu. Ó, mulher estrela, refugi, parte, mas antes de partir, rasga meu coração. Crava as garras no meu peito em dor e esvai em sangue todo amor, toda desilusão. Ai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora. Ai, que amar é se ir morrendo pela vida fora e refletir na lágrima um momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu. Ai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora.

se quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, morena Marina, mas eu estou de mal com você, de mal com você. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. A semana que passou, nós tivemos a oportunidade de visitar o Claudinho Nascimento lá na Encena, uma empresa genuinamente são carlense e que é responsável pelas comunicações dos canais TV Unitar e TV Nova aqui em nossa cidade. O Claudinho Nascimento é uma pessoa muito dinâmica. Ele é realmente muito querido, estimado em nossos meios televisivos e também ao nosso gentil ouvinte. A Encena está divulgando a TV Nova no canal 23 da NET. O Claudinho Nascimento foi laureado recentemente, merecidamente, com prêmios notáveis de ano. Parabéns, Claudinho Nascimento, pelo seu talento, pela sua dinâmica e pela maneira simples de você ser. E também o Claudinho Nascimento é neto da saudosa Dona Fiica. Claudinho Nascimento, para você, para a Encena, para a TV Comunitária, para a TV Nova, no canal NET 23, nós desejamos todo o sucesso do mundo. E continue sempre assim, com a sua simplicidade e amabilidade, Claudinho Nascimento. Mas vamos nós com a música. José Reinaldo reside aqui em São Carlos. Ele é uma pessoa muito estimada e querida e nosso gentil ouvinte. O senhor José Reinaldo está conosco nesta manhã. Quero ouvir do Abílio Lessa, Pezinho com a Inesita Barroso, Arranjo Guerra Peixe. Ainda para ele, o senhor José Reinaldo, esta música maravilhosa com o conjunto Cochichando Alto. Esse conjunto é formado somente por músicos de nossa cidade, o Ricardo Cury, pandeiro, o Gilberto Patrizzi, violão sete cordas, e o Renan Bento Flauta. Então, esse conjunto dá um show executando esta melodia do Valdir Azevedo com o conjunto Cochichando Alto, Chiquita. Bota aqui, aí bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu. Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho ao pé do meu. E depois não vá dizer que você já me esqueceu. E depois não vá dizer que você já me esqueceu. Bota aqui, aí bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu. Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho ao pé do meu. E no chegar desse teu corpo, aí um abraço quero eu. E no chegar desse teu corpo, aí um abraço quero eu. Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu. Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho, teu pezinho ao pé do meu. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Aí bota ali o teu pezinho,